Delta Oscar Lima Eco, pronto para decolagem. Oscar Lima Eco autorizado a alinhar e decolar a pistão no zero, vento no 20 graus, 119. Pistão 9911, chame em centro Recife, frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 2685, alterna 2545, total. Passou na 22, tá pronto, pode Zero 9809, autorizado a DNA, manter cabeceira no zero. Ali mantém 1 no 0, passei na 2, Papa Romeu Lima, prossiga. Zero 1140. Gente, vai manter 500 pés para valer? Papa Romeu Lima Fox 6, o plano de voo? Então você vai prosseguir 500 pés para Valença, assim que possível, forma estimado para o pouso. A questão é sobrevoo e retorna para pouso de Coimbra. O estimado é 1h20 de voo. Gente, 1h20 de voo. Controle o Oscar Lima Eco. Papá Oscar Lima Eco, contato dados para o 060 na saída mão. Tá totalmente condições visuais, é possível cancelar e prosseguir visual no 065, direto destino. Firme a pro ideal para o destino. 307. Confirme? 307. 307. Afirmativo. Papá Oscar Lima Eco autorizado direto destino, modificado aos 37, subindo para o 065. Para o 065, direto destino, Oscar Lima Eco, prossegue com curva pela esquerda, está? Afirmativo. Livre decolada 10, vento 120 graus com 9. Livre decolagem 10, passei 9809. Fox Romeo vai manter posição alinhada devido à aeronave decolando da outra pista. Tan 3663, a Sony, identificação, chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Comandante de Salvador, passageiro 9808. Passageiro 9809. Contato radar, sou para 180 na saída árvore. 180, saída árvore, passageiro 9809. Controle, eu vou passar mais que leste ao meu, mantendo sobrevoo na base naval de Aracruz, mantendo na frente leste. Sente, Mike, já te comando. Índia, Mike Alfa, prossiga. Tango, Índia, Mike Alfa, prossiga. Índia, Mike Alfa, prossiga para o controle, Salvador. Índia Mike Alfa, só confirme a distância radial de Salvador. Salvador, está na 6225. A chegada a ponto, desça para o 060. Uma papa para Romeu Lima, frequência livre. Mike Alfa, aguarde um pouco. Michael, você tente contato com o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125.45. Lima Eco, assim que possível, informe o estimado para pouco. Tá, gente, o off lá. O off Lima Eco, estimando ao 1140, do usuário. 1140, copiado. Olha, Salvador, bom dia. De Papa Romeo Mike Fox X-Ray, decolado da 17 no perfil da Volvo, curvou à esquerda. Mike Fox X-Ray, contato radar, subindo para o 400, sai da Momo. Perfil da Momo, 400 autorizado, Mike Fox X-Ray. Fox X-Ray cumprindo o perfil da saída Momo. Exato, com curva pela esquerda para rebloqueio do Salvador e na proa de Mormocá. Tanei 6225, redução para 2309, forma o tráfego à frente, a 7 milhas, é o Airbus 320, seguirá como número 2 na aproximação. Temos de queda para 2309-6225. M63, essa para 4 mil pés, ajuste 10019. Passa, Salvador. Para controle. Controle Salvador, Papa Delta, 9809. Prossiga para a saída 9809. Atualizar para a gente para o direto conquista ou então pelo menos de altitude. Tente aguarde a coordenação para a saída 9809. Aguardando 9809, obrigado. Siga Max 7 ao meu. Gente, Max 7 ao meu, você vai manter 500 pés ou no meu pé? Off runway 10, wind 120 degrees with 12 knots. Okay, for takeoff, American 92. M63, confirme a velocidade indicada. Sim, está 3663. 6225, para essa informação, tráfego à frente está 6 milhas. Sim, que fez de queda 6225. Tem que iniciar a redução para 2109. 2106-2205. M6225, desça para o 050. 1922, chega da Mari, a sua identificação desça para o 060. Identificou, chega para o 060, não sei. Romeu Mike Fox X-Ray, chama em centro Recife, frequência 12685, alternativa 125.45. Afirmativo, é com centro Recife, 12685-2545. Bom dia, obrigado. Bom voo, Mike Fox X-Ray. Bom dia. Morris Salvador, American 980 out of 2000, climbing level 390. American 980, radar contact climbing to Fortel 390, Puka Departure. 390, Puka Departure, American 980, thank you. Paredo 9809, voe Vitória da Conquista na presente. Na presente, Conquista, passando 809, obrigado. Seria como o solicitado no final, 160 para nós. Tarde, passarei 9809. Passaredo 9809, autorizado final 1960. 1960, bom final, 9809, obrigado. TAN 3663, desça para 2000 pés, o ajuste é 10019. Está autorizado o procedimento ILS X-Ray, reporte localizador. Ok, 2000 pés, autorizado o procedimento ILS X-Ray, encontrar no lote. TAN 6225, desça para 4000 pés, o ajuste é 10019. 4000 pés, ajuste 10019, 6225. Para a torre. Gente, vento 120 graus, cono 2 nós, altímetro 019, reparte fora do solo. A Sierra vai acionar 0122. Sierra não escuta? Área do 9809, chame o centro Recife na frequência 1260, alternativa 1288. Recife no 260, 1288, passei nas 809, obrigado. Controle o 139, pronto, terminal. Posso ter uma ecociência, aguarde a transferência. Bloque está feito, 666. 3663, chame torre 118 decimal 95. Ok, torre 2265, está na 6225. Desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento, seguirá o Airbus 320, com número 2 na aproximação. Para 2 mil pés, número 2, aproximação, autorizado o procedimento ILS X-Ray, pista 106285. Avaliação das condições, poderá informar campo à vista? Informará quando campo à vista, 3663. 5.45. Voo na 922, desça para o 050. Autorizado 050, 922. American Line 980, contact Recife Center, frequency 126.85, unable 125.45. 2685, backup 2545. Sané 6225, informa que é um helicóptero na proximidade de Duna, não interfere na aproximação. Sente 6225. Sané 6225, inicia a redução para aproximação. Redução para aproximação, 6225. Tripulso no 10, vento 1 no 0 graus, cono 29, altímetro no 0 no 9. Ok, 1 no 0 no 9, frente pouso, baixado e travado, livre pouso para o Santos 663. Sané 6225 estabilizado? Negativo. Buscando estabilização, o Sané 6225. Tente após estabilizado, o Sané 6225. Reportará 6225. Temos dois tráfegos do ILS, mantém o ponto de espera, 4234. 225. 225, estabilizado, foi ILS, transposto baixado, travado. 6225, continue a aproximação, reporte campo à vista. Continue a aproximação à vista, visual, 6225. Vento 1 no 0 graus, com 1 no 9, altímetro no 0 no 9, aguarde pista livre. Ajuste 1 no 0 no 9, aguarde pista livre, 6225. Na Mari, voando Mari, fechou. Sané 6312, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 050. 050 na Mari, fechou. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento no 2-0 graus, cono 0-9, altímetro no 0-9. Livre pouso, pistão 0, trem de pouso baixado, travado 6225. Azul 4234, após a Chanel na curta final, ali mantenha no zero. Mike Alpha, acione o código 0222. An 3304, sua identificação chegada bom, se desça para o 060. Ah, 3304, Salvador e opera visual nos mínimos. Aguarde, então, 3304. Índia Mike Alpha, o senhor irá prosseguir na pista 197 ou 10. Entende, o senhor vai voar na proa de Aman, para chegar da Aman. Reposte no ideal, descida Índia Mike Alpha. E por gentileza, acione a identificação. Né, 6225, solo 01, no livre à direita, solo 121, décima 1. Primeira direita, 121, décima 1, no Oxam, 6225. Quatro linha da Equala Down no zero, vento 120 graus com 1 no nosso. Índia, Mike Alpha, confirme a proa que você está mantendo. Gente, Índia, Mike Alpha. Mike Alpha, mantenha o 070, aguarde para descida. Uno 922, complete a aproximação final, torre 118, decimal 95. Torre 118, 1922. Quatro, 2, 3, 4, decolador 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 4264. Foi Salvador, bom dia, Gono 922. Bom dia, Gono 922, é parte Campo à Vista. Quanto lá, Gono 922. Bom dia.